Deuteronômio 8, diz assim o versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Preste atenção na palavra de Deus ao povo de Israel. Deus está te introduzindo na terra prometida. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, irmão. Deus está te introduzindo o seu povo numa terra prometida, que mana leite e mel. É uma terra de puro deserto, mas é uma terra que brota água. O texto está claro. Numa boa terra, terra de ribeiros de águas. Ribeiros de águas. É a promessa do Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade que eu e você estamos passando, se nós já somos povo de Deus, Deus nos pôs numa terra prometida. Agora, dos 12 espias, quantos, dos 12 espias, quantos viram de uma forma positiva a terra? Os outros disseram o quê? Essa vida é muito difícil. Que luta, o diabo. Oh, meu Deus, de novo na minha vida. Oh, meu Deus, minha família. Oh, Senhor, pastor, ora por mim. Irmão, não são poucas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias da vida e nós dissemos, meu Deus, que vai ser dessa vida? E nós não somos crentes coisa nenhuma. Nós temos um título religioso, mas nós não somos crentes. Porque se formos crentes, nós vamos dizer, não, Deus me pôs numa terra prometida. Nessa terra tem mananciais de água. Mas você está vendo tudo deserto? É igual lá no deserto, a gente vê tudo seco, mas vê uma menininha andando com um rebanho de cabritos, de ovelhas, e você não sabe de onde eles tiram riqueza, pois eles atravessam o deserto e eles encontram água, eles encontram riqueza, eles prosperam no meio do deserto. O texto que fala das 100 ovelhas, das 99, de uma ovelha que se desviou, a gente às vezes só lembra nisso quando a gente diz, o pastor não olhou para mim, eu tenho que ir para uma ovelha, a minha está perdida, tenho que ir atrás da ovelha. Mas, meu irmão, o que Deus está mostrando lá é que as ovelhas viviam no deserto. Minha vida e a sua vida. Essa terra é um deserto. E no meio do deserto, indo para a terra prometida, o Senhor nos ensina a tirar água. E quando o povo entrou na terra prometida, eles continuaram vendo o deserto. Essa é a terra? Essa é a vida? Eu me converti, minha família, meu lar, meus problemas, meus filhos, minhas finanças, meu trabalho. É, ó Senhor, ó, essa é a vida. É deserto. Mas o beduíno olha para o deserto e fala assim, maravilhoso lugar. E até hoje Israel está lá tentando urbanizar os beduínos e eles não vão, eles não querem, eles querem morar no deserto. Diga para o seu irmão, sua vida é o deserto. Se acostume. Agora, a terra prometida, apesar de ser deserto, ela mana leite e mel, e o texto disse claro, é uma terra que tem ribeiros de águas. Irmão, olha para o deserto, mas saiba que tem ribeiros de águas. O viajante ignorante passa pelo deserto, meu Deus, eu não quero esse lugar de jeito nenhum. O beduíno passa pelo deserto, aqui eu quero. Mas como é que você sabe? Ali tem água. Ali aonde? Ah, rapaz, você não tem noção da fonte que tem ali. E você não tem noção do quanto eu posso me enriquecer. Eu não estou falando de dinheiro. Me enriquecer no meio do deserto. Agora, no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 3, irmãos, a minha mensagem, a minha palavra para você é, muitas vezes nós ouvimos que Deus vai transformar tudo em coisas maravilhosas, e não vai. Pare de acreditar naquelas pregações que é agora, Esse é o dia. Esse é o dia da vitória. Esta semana vai acontecer. Pare de acreditar nisso, porque as pessoas continuam indo aos cultos. Alguns já desistiram de ir aos cultos. Alguns já se frustraram com Deus, porque, na verdade, ouve essa ladainha e não acontece nada. Quando você vai para casa, a vida continua um deserto. Ah, prometeu que ia florescer, prometeu que ia acontecer, tudo ia mudar. Não vai mudar, irmão. A vida é uma luta. Você e eu vamos enfrentar dificuldades. Todas as pessoas estão em um processo de aperfeiçoamento, então todas as pessoas vão ter defeitos. Todas as coisas serão difíceis, irmão. Se vier alguma coisa fácil demais, rejeite, porque aquilo não presta. Tudo que é bom é difícil. Tudo que é bom vai durar, vai exigir perseverança. Você vai gastar mais tempo para alcançar. Não se iluda com uma mensagenzinha evangélica de que tudo vai mudar num plim de mágica. Não vai acontecer isso, irmão. Seja atento, seja consciente. A vida é um deserto. As coisas são luta. Você se casou? Cheio de problemas agora, tem muita dificuldade, não desista não, porque é assim mesmo, com todo casal. Você foi para uma igreja, enfrentou problemas, não desista, porque é assim com toda a igreja. Você foi para o emprego, as coisas estão difíceis lá, não desista, porque é assim com todo emprego. A menos que você queira consumir sua vida de entrar e sair em experiências, entrar e sair em experiências, entra de novo, canta, muda de rumo, muda de rumo, muda de rumo. Muda o seu jeito de pensar sobre a vida. A vida é assim, temos dificuldades e nós vamos aprender a vencer essas dificuldades e nós vamos descobrir como extrai água do deserto. E o Senhor já prometeu que na terra que Ele me dá tem fontes de água. Mas eu não estou vendo, é tudo deserto. É assim. Lá em Israel é assim, você não vê. A única coisa, o único momento que você vê água é quando você está à margem do Rio Jordão. Você está às margens do Rio Jordão, você está às margens do Mar da Galileia, porque ali concentram-se as águas naquele mar. Você vê água. Mas fora, você só vê sequidão. Terra de deserto. Pedra. Mas se você quiser ir lá, você vai descobrir que cada ano aquela terra está mais verde. Por que está mais verde? Porque eles estão descobrindo as fontes de águas. E no meio do deserto tem fontes de águas. E embora a terra continue sendo deserta e deserto, o povo está florescendo. Ao invés de você acreditar que Deus vai com um toque mágico fazer todas as mudanças, você vai dizer: Senhor, eu vou descobrir como extrai água desse solo aqui e eu vou cuidar disso. Segundo, assim como Deus havia prometido, na terra de Israel havia muitas águas e até hoje existem fontes. E ao redor das cidades haviam fontes. Lembre-se que o versículo que anteriormente nós lemos falava que as fontes brotariam nos vales e nos outeiros. Nos vales tem fontes e nos outeiros. Aquela colinazinha ali da montanha tem água. Então, aonde Israel se concentrou e construiu cidades, tinha fontes de águas. Todas as cidades tinham fontes de águas. E aquelas fontes alimentavam a cidade. O povo estava morando num lugar que parece deserto, que é deserto, mas tem água. É a minha vida e a sua vida nesta semana. As coisas estão difíceis, continuam difíceis, tem muita coisa para enfrentar, tem muita dificuldade para vencer, mas eu vou me aprofundar e eu vou descobrir onde estão as fontes de águas. E o versículo 3, o capítulo 3, versículo 18, do segundo livro de Reis, diz: e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. Cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água e cobrireis de pedras todos os bons campos. Depois você pode ler o texto todo para você entender o contexto. Mas o que o Senhor está dizendo é que as cidades têm água, têm fonte ao redor. E se você quiser vencer o inimigo, sabe o que você vai fazer? Tapa as fontes. Esconde as fontes de água. Guarda as fontes de água. Vai lá em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, o verso 1 diz: depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes. Então agora imagine, irmão, o povo de Deus entrou na terra prometida. A terra prometida é um jardim ou é um deserto? É um deserto. Mas é seco ou tem água? Tem água em abundância ou água em fontes? Água lá nas fontes. E eles começaram a morar nessas cidades, e essas cidades tinham fontes ao redor. E o Senhor havia dito a eles: olha, vocês têm uma estratégia, tampar as fontes. E aqui eles estavam numa destas cidades, ao redor da cidade tinha fonte de água, mas ao redor da cidade veio Senaqueribe, o inimigo. E o que acontecia é que o inimigo cercava a cidade, as cidades eram fortalecidas, muradas, eles trancavam as portas da cidade e ficavam em segurança na cidade. Mas o inimigo sabia que se ele impedisse as fontes de águas para a cidade, aquele povo ia resistir, mas ia resistir até um determinado dia. O inimigo não precisava fazer muita coisa. O inimigo podia ficar quietinho, sentado, jogando baralho. Os soldados lá, ó, fazendo farra ao redor da cidade, mas ninguém entrava e ninguém saía na cidade. Paralisava o povo. É o que o diabo faz com muita gente. Fica lá ao redor e paralisa. Com um pensamento, com um sentimento, com uma setinha, com um dardo, com uma besteirinha, com umas coisinhas. O inimigo vai lá e paralisa. E o Senhor vem e diz: olha, acampou-se contra cidades fortes a fim de apoderar-se delas. Versículo 2. Quando Ezequias, rei do povo de Deus, viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus poderosos para que tapassem as fontes. Diga comigo: tapar as fontes. Tapassem as fontes. Uma estratégia que Deus havia dado ao seu povo. Tapem as fontes. Ezequias viu e com seus príncipes tamparam as fontes de água que haviam fora da cidade, e eles os ajudaram. Versículo 4. Assim muito povo se ajuntou e tapou as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Esta é uma cisterna de fontes de águas de uma cidade em Israel chamada Beersheba. Você vê que o fotógrafo está lá do alto, e as escadas, você vai descendo as escadas, e lá embaixo, no profundo da rocha, tem um canal por onde correm as águas. Vê a próxima foto, por favor. Esta é a entrada de um lugar chamado Tanque de Siloé. Você ainda vê um pedaço, essas pedras são lá da época do Segundo Templo. Ali do lado tem uma foto que mostra, um desenho que mostra como provavelmente era o tanque de o tanque de Siloé, aonde Jesus mandou o cego ir lavar os olhos. E o tanque de Siloé nada mais era do que uma piscina que represava as águas de um canal, de uma fonte fora da cidade de Jerusalém. Mas esta fonte, estas águas, elas correm por um canal construído por Ezequias, e a gente pode entrar nesses canais que levam a água para dentro da cidade. As águas ficavam fora da cidade. Elas não estão dentro de você. Elas vêm do alto. Elas vêm de fora. Mas o rei cuidava de fazer um canal de tal forma que a água entrasse para dentro da cidade. Põe a próxima, por favor, filho. Você entrando por aquela porta lá no fundo, aqui novamente uma fotografia de como era aquele lugar, as pessoas que iam subir para Jerusalém, estão vendo o muro lá fora? Lá no canto, lá esquerdo, lá em cima? As pessoas estão fora da cidade, e ao entrar na cidade tem a piscina de Siloé, e por baixo da terra, por baixo da rocha, tem um canal que leva estas águas para dentro da cidade. Todas as cidades em Jerusalém, fortificadas, construídas pelo povo de Deus, tiveram canais de água, entrando água para dentro da cidade. Próxima foto, filho. Ali está aquela foto que vimos, é o tanque de Siloé, aqui embaixo, está vendo? Está vendo? Ali tem uma fonte. Lá em cima, no alto, estão os muros da cidade de Jerusalém. E ali embaixo começa um canal que passa por baixo de toda essa terra e leva água lá dentro dos muros. E eu entrei nesse canal nesse ano. Existem alguns canais, um canal seco e um canal que ainda tem água, que são os canais de Ezequias. E nós passamos por dentro deles lá. Mas nesse ano, o governo de Israel descobriu um outro canal, uma outra passagem, e nesse ano abriu-se a visitação. Próxima foto. E eu saio dali, da piscina de Siloé, e entro por esse duto, por esse túnel. Pode passar, filho. Muito apertadinho. Isso aqui é um canal de água. Tem hora que você tem que inclinar assim, ó, e andar. O ar, pouco oxigênio. Você vai ralando os ombros e tem hora que você tem que passar de lado. Pode passar a foto, filho. E você sai aqui. Você sai dentro da cidade, na área do templo. E depois de percorrer uns 700 metros debaixo da terra, sem muito oxigênio, às vezes agachado, às vezes ralando os ombros, às vezes de lado, você vem subindo e você vem e sai nesse lugar aqui. E o canal lá embaixo da terra continua, eles continuam escavando o canal que sai lá dentro de onde era a antiga cidade de Jerusalém. Como esta cidade já é uma civilização que está mais alta, você tem que subir e você sai aqui onde saía antigamente, na área do templo. Pode passar a foto. Aí tem fotos da área do templo. Esse é o muro do templo da época de Herodes. Essas pedras que estão aí caíram ou quando Roma invadiu no ano 70 e destruiu tudo, ou em terremotos que aconteceram. Pode passar. Aqui está o lugar, olha, estão vendo esse cercado de grade aqui? Você sai desse buraco aí, ó. É uma doideira andar por aquele canal. E você sai por esse buraco que eles abriram. Pode passar foto. Novamente o muro do templo. Pode passar, filho. O muro do templo, esse lugar onde eu saí. Já é na área da esplanada do templo, mas do lado de fora do templo. Aqui a escada do templo de Herodes, por onde subia para o templo. Se você continua descendo, você vai a algumas escavações da época do primeiro templo, construído por Salomão. E aqui você está na época do segundo templo, construído por Herodes. E lá em cima aquela muralha já é a muralha construída lá no século 15, 16, pelos otomanos. Lá em cima fica uma mesquita muçulmana. Pode passar a foto. Algumas pilastras de mármore puro que pertenciam ao templo de Herodes estão até hoje lá, caídas. Pode passar, filho. Aqui você está vendo o vale de Jezreel, o vale do Armagedom. E essa foto eu tirei de cima de uma montanha chamada Megido. Armagedom é uma palavra dupla, que em hebraico significa ar, montanha, e Megido, o nome da montanha. Em português virou um nome, Armagedom, mas é Ar-Megido, a montanha do Megido. E este é o vale do Armagedom, ou o vale de Jezreel, o vale do Megido. E eu estou em cima de uma montanha, tirando essa foto. Pode passar. Estou em cima da montanha, agora num lugar mais alto um pouco. Pode passar a foto. Aqui estamos subindo mais a montanha e vamos chegar nas portas desta cidade de Megido. A Bíblia diz que Salomão construiu esta cidade. De novo, outra cidade fortificada, como vimos lá em Jerusalém. Pode passar a foto. Quem sabe 2013 você vai com esse grupo. E aqui nós entramos nos portões. Não são os portões de Salomão, porque ele está um pouco mais abaixo, mas são portões de uma civilização que veio depois e reconstruiu tudo. E aqui é a cidade. Lá fora, é fora dos muros da cidade. Para trás do portão, é dentro da cidade. Se o inimigo viesse lá fora, eles fechavam esse portão e não tinha inimigo que subisse na cidade. Porque é só subir no muro, jogar a seta, jogar as flechas, o inimigo, ele morre. Então a cidade estava guardada, mas o inimigo ficava quietinho lá ao derredor. A Bíblia fala sobre isso? Você guarda essa palavra, derredor? O inimigo anda ao nosso? Derredor. O máximo que ele faz de vez em quando é julgar um dardo, que são pensamentos, sentimentos, sugestões. E lá dentro da cidade, as pessoas estão lá e estão dizendo assim: o inimigo veio. Ah, meu Deus do céu, o inimigo veio. Ah, meu Deus, olha o que me aconteceu. Olha, meu Deus, agora que tudo vai ruir. Agora que não vai dar. Meu Deus, ah, o inimigo. E o inimigo ficava ali quietinho. E os dias iam passando, a comida ia ficando escassa, a água ia acabando, e uma hora ele se entregava. Isso é o que acontece comigo e com você. Guarda isso bem, irmão. Não tem uma mágica que Deus vem aqui e fala assim: desapareci com o inimigo, filho. Você nunca mais vai ter problema com o inimigo. Desapareci com seus defeitos, irmão. Meu filho, você nunca mais vai ter problema com seus defeitos. Meu filho, desapareci com suas necessidades. Você nunca mais vai ter necessidade. Não existe isso, irmão. Não existe esse tipo de milagre. O que existe é a provisão do Senhor. A provisão do Senhor. O inimigo vem e cerca a cidade, você pode fechar os muros, mas você tem que cuidar de algumas coisas. Passa a foto, por favor. De novo, lá em cima da montanha, Megido. Pode passar. E aqui, lá dentro da montanha, você pode descer 181 degraus. E você vai descendo para o fundo da terra, já dentro da cidade. E você vai descendo e descendo, tudo escavado em rochas, com a mão. E você vai descendo 181 degraus, próxima foto. E você chega em um canal, lá embaixo, esculpido na rocha, mais largo, provavelmente, pode ter sido alargado, para esse fim aí, mas ele era assim. E ali embaixo daquela plataforma de madeira ainda corre água. E essa água corre de uma fonte fora da cidade para dentro da cidade. Próxima foto. Todas as cidades muradas, fortalecidas, têm um canal como esse. Eu mostrei a vocês o canal lá da cidade de Jerusalém. Agora o canal da cidade de Megido, que era uma das cidades porta de entrada para a nação de Israel. Pode passar a foto. E aqui a gente vai saindo do canal. Já lá fora da cidade, ou melhor, dentro da cidade. Pode passar. Aqui você tem um gráficozinho. Aqui está a montanha, lá está o portão, aqui à sua esquerda está a entrada de uma fonte de água fora da cidade. E eles abriram um canal, que é um túnel, que leva água lá para dentro da cidade. Agora você entende por que que Deus disse ao povo: tapa as fontes. Diga para o seu irmão: tapa as fontes. Quem é que fica lá fora dos muros, irmão? O inimigo. Você está ou não está numa cidade fortalecida? Deus te deu uma cidade fortalecida, irmão. Sua família é uma cidade fortalecida. Sua casa é uma cidade fortalecida. Seu trabalho é uma cidade fortalecida. A sua igreja é uma cidade fortalecida. Você está numa cidade fortalecida. Mas todas as vezes que o inimigo vem lá fora, ele começa a gritar: eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E alguém começa a ouvir e ficar: meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, pastor, me ajuda. O inimigo lá fora, e agora? O inimigo está lá fora. A única coisa que você tem que fazer: fecha os muros, fecha os portões e aquieta. Mas você não pode esquecer de uma coisa: tapa as fontes. Sabe por quê? O inimigo pode ficar lá fora te gritando, te ameaçando, o inimigo pode ficar lá te acusando, mas se as águas estão entrando para a cidade, meu irmão, você vai ficar ali mais tempo que o inimigo pode resistir. Tapa as fontes. Tem muita gente que viu que o inimigo cercou e não fecha os muros. O inimigo entra e detona com a casa, com a família, com a paz, com o coração. E fica de noite no travesseiro só maquinando, só maquinando, só pensando. E se levanta irado, cheio de... E vai e tenta vencer o inimigo. Não, o Senhor disse: não, fecha os muros. Fecha as portas da sua cidade. Mas tapa as fontes. Se o inimigo descobrir onde estão as suas fontes, ele pode secar a sua fonte. Ele pode pôr veneno na sua fonte. E é o que o inimigo faz. O inimigo seca a fonte da palavra. Não, então quer saber de oração, não. Não, quero saber de mensagem, não. Quero saber de ler a Bíblia, não. O inimigo tapa as suas fontes. Ele impede as suas fontes e não entra mais água para dentro de você. Você não quer saber de louvar, você não quer saber de adorar, você não quer saber de ler a Bíblia, você não quer saber de ter comunhão com os irmãos, e uma das primeiras coisas que acontece é que você se afasta. Não, não fui porque eu não estou bem. Uma fase, e se afasta, e começa a acusar todo mundo, e começa a ver problema em todo mundo, e começa a se justificar por que você se afastou. E na verdade, você só caiu numa cilada do diabo. Ele fechou uma fonte, a fonte da comunhão. Não, não quero ir ao culto, estou desanimado. Não, estou muito cansado. Cara, estou cansado. Meu Deus, a semana foi... E o pastor falou: culto de novo. Já fui de manhã, agora porque ir de noite. Culto de novo. O diabo está secando as fontes da sua vida. Não, eu gosto, sabe o que é? Eu gosto de chegar, é só 6h40, 7 horas, quando o louvor já acabou, porque o som lá é muito alto. Eu não gosto de som. Ah, meu Deus, eu não gosto de fulano, aquela música, eu não gosto daquela... O diabo está secando suas fontes. Um lugar e um momento que era para você estar adorando, cultuando o Senhor e se alegrando, você está preocupado com o mundo de outras coisas, você está com o horário apertado, você está com a angústia no coração. O diabo está secando as suas fontes. Ele te cerca, ele faz um cerco à sua volta, ele tampa as suas fontes, ou então ele põe veneno. Ele põe veneno, e ele põe veneno assim, e não tem uma comunidade, uma igreja, uma família, um ambiente de trabalho em que o diabo não jogue veneno nas fontes. Sabe o que foi? Ele falou: sabe o que ele está fazendo? Por isso. E daí a pouco você está envenenado. E vai beber das fontes, e acha que é fonte pura, e morre. Então o Senhor vem e diz uma palavra: meu povo, eu vou dar a vocês terra que é sequidão, é deserto, mas tem fontes de águas. Cuide das fontes. E tape as fontes. Esconda as fontes. Não deixe o inimigo saber das tuas fontes. Mais do que isso, não deixe que as fontes se sequem. Se o inimigo estiver lá fora gritando: eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, você guarde e cuide das fontes. Guarde e cuide do alimento espiritual, das coisas que são mananciais de águas. Leia Isaías 12 comigo, irmão. Isaías 12, o primeiro versículo diz: dirás, pois, naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. E se tornou a minha salvação. Portanto, diga comigo, portanto, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Quem é sua fonte, irmão? Quem é sua fonte, irmão? Quem é sua fonte, irmão? Diga alto, quem é sua fonte? Por que você busca em outro lugar a sua fonte? Por que o inimigo te cerca e você vai olhar para outras coisas? Cuida da fonte, irmão. E Jesus é cabeça e corpo, então não abra mão da comunhão com o corpo. Não deixa o diabo soprar no teu ouvido, irmão. Não deixa o diabo quebrar sua amizade, seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus familiares. Eles podem ter feito o que for. Não deixa o diabo tampar as suas fontes, porque a comunhão com a sua família é uma fonte de vida. A comunhão com seus amigos é uma fonte de vida. Não, não vou, não, não quero, desanimei, perdi a graça. O diabo, sai daqui, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não vou descuidar de uma dessas fontes. Comunhão com os meus irmãos. Irmão, desperta. Desperta. Desperta. Porque se você não cuidar, o inimigo põe veneno na sua fonte. O inimigo tampa a sua fonte e você vai morrer de sequidão, sozinho. Você quer ser crente de verdade? Você quer ser membro do corpo de Cristo de verdade? Você quer ser povo de Deus de verdade? Creia no que ele disse. Eu vou te dar cidades, eu vou te dar a terra. E essa terra pode até parecer deserta, mas tem fontes. Mas agora é você que vai cuidar das fontes. Você vai cuidar das fontes da sua cidade. Tapa as fontes. Senhor, eu não estou com mínima vontade de ler Bíblia, mas eu vou ler, porque eu estou me exercitando em tapar as fontes. O diabo me cercou, eu estou cheio de pensamentos, eu estou cheio de mágoas, eu estou cheio de setas, eu estou cheio de feridas, eu estou cheio de coisas, mas eu vou parar. Deixa ele gritando lá fora. E alguém vem, você viu que não está entrando comida já há uma semana? Você viu que tem um mês que não está entrando comida? Não me interessa. Eu vou cuidar de que entre água. E a palavra diz que água é a sua palavra, que a fonte é a palavra, o verbo Jesus. E Jesus hoje não apenas está no céu como cabeça, mas está na terra como corpo. Daí você vai entender o que é igreja. Feche os seus olhos, irmão. Tirareis águas das fontes da salvação. Eu quero pedir que você ore nesse momento. Que você diga: Senhor Espírito Santo, me mostre aonde eu estou errando e abrindo a guarda das únicas fontes da minha vida. Eu estou querendo vencer o inimigo. Eu estou querendo vencer o problema. Eu estou querendo vencer aquelas questões. Mas para tentar vencer, na angústia de vencer, eu acabei descuidando das fontes. E eu quero cuidar das fontes, Senhor. Eu quero cuidar das fontes, Senhor. Peça ao Espírito Santo, me mostra, Senhor. Não precisa ser agora, não, Jesus. Eu não quero que seja agora, não. E se não for agora também, deixa para lá, não. Eu quero que o Senhor me mostre nesses próximos dias, de forma clara, evidente, as fontes da minha vida. Mas eu quero declarar ao Senhor o que está escrito na tua palavra: tu és a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha fonte. Não é meu irmão, não é meu cunhado, não é meu pai, não é fulano, não é ciclano que tinha que ter feito e não fez. Não, Jesus é a minha fonte. Jesus é a minha fonte. Jesus é a minha fonte. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso. Cuidar das fontes. Tapa as fontes. Protege as fontes. Cuida, preserva as fontes. Senhor, me mostra onde eu estou errando e deixando de cuidar. A comunhão é uma fonte. é uma fonte de luz, é uma fonte de esclarecimento, é uma fonte de diálogo, é uma fonte de conversa. Não permita que o diabo quebre sua fonte na comunhão. O diabo faz isso. Irmão, você não é o primeiro, não é a primeira. Isso é mais velho do que Adão. Isso é mais velho do que essa terra. O diabo já sabia disso. E ele vem de novo. E quer te pegar como um bobo. E fazer você quebrar a comunhão em casa, com a família. E descuidar de uma fonte. E ele envenena essa fonte. Ele seca essa fonte. E você fica cercado. E um dia você se entrega ao inimigo. Mas se você cuidar das fontes, o inimigo é quem vai se entregar. Não vai faltar alimento. Não vai faltar provisão. E se o cerco, como em Samaria, for maior do que você pode suportar, o Senhor vai operar algo e vai destruir os inimigos. E você vai sair pelos portões e vai lá pegar o despojo. E você vai ter comida em abundância. Espírito Santo, revela-nos a tua palavra. Espírito Santo, vivifica a tua palavra dentro de cada um de nós. Não pode ser uma bagagem intelectual, um raciocínio que eu vou usar se eu quiser ou não quiser, se eu me lembrar ou se eu não me lembrar. Sim ou não, precisa ser uma operação sobrenatural do teu espírito, no nosso espírito, cravando, marcando, Senhor, fundindo com fogo nas tábuas do nosso coração esta verdade. Eu vou tapar as fontes. Se você reconhece nesta noite, diante de Deus, que descuidou de alguma fonte, fique de pé e diga para ele: eu descuidei de fonte, Senhor. Mas hoje eu quero dizer ao Senhor: tu és o Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores, tu és o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, o Senhor, se o inimigo está ao derredor, o Senhor vem atrás dele, o Senhor o desmancha, o Senhor sopra e ele se desfaz. O Senhor pode vir e me ajudar, porque eu descuidei das fontes, Senhor. Se você não tem descuidado das fontes, mas você precisa renovar esta visão, fique de pé e diga: Senhor, eu quero me atentar para as fontes da minha vida, seja no casamento, seja com os filhos, seja com os familiares, seja lá no trabalho, seja nos dízimos, nas ofertas, seja na comunhão do corpo, eu quero, na palavra, na oração, na busca, nos cultos, eu quero, Senhor, eu quero. Pai bendito, nós nos colocamos de pé diante do Senhor. Como outras mensagens que nós somos impactados e depois esquecemos, nós corremos o risco, Senhor, de nesta noite também nos impactar com uma mensagem e nos esquecermos dela. Mas nós estamos te pedindo, Espírito Santo, não pare de nos edificar. A tua palavra já nos garante que tu és misericordioso, longânimo, bondoso. O Senhor não desiste de nós nunca. Na verdade, o Senhor já concluiu a sua obra em nós. Mas nós te pedimos que o Senhor não nos deixe desistir, desanimar. Senhor, não nos deixe programar: eu vou dia tal virar para a esquerda e mudo de rumo, porque isso vem do diabo. Senhor, não deixe alguém aqui dizer: eu vou acabar com tudo. Senhor, dá-nos esta visão: eu vou é cuidar das fontes. Senhor, nesta palavra, nós estamos ousadamente pisando a cabeça de Satanás. Nós estamos ousadamente, como igreja, também individualmente, na circunstância de cada um, em cada família, pisando a cabeça de Satanás. Aquilo que o inimigo ao derredor lançou, ele fez um cerco e ele está nos ameaçando, nos amedrontando, mas nós estamos dizendo: Senhor, tu és o Senhor dos exércitos, vem e destrói, porque nós queremos aprender isso, cuidar das fontes, Senhor. Na verdade, nós estamos hoje dizendo: Senhor, tu és a nossa fonte, continua fluindo para dentro de nós, Senhor. Porque nós nos levantaremos. E nós não daremos atenção ao que o diabo grita lá fora. E nós ousadamente prevaleceremos, permaneceremos vitoriosos. E não apenas vamos defender a nossa cidade, como vamos ampliar o nosso território. Em nome de Jesus. Quando você vir alguém que está ficando em casa e não veio ao culto, você pode dizer a ele: você está descuidando das fontes, irmão. Não estamos falando de frequentar a igreja, estamos falando de cultuar ao Senhor e comunhão com o corpo. Não descuide das fontes, irmão. Quando você vê alguém trabalhando mais do que buscando o Senhor, sem tempo para a leitura da palavra, sem tempo para adoração, sem tempo para comunhão com o Senhor, pode dizer a ele: você está descuidando das fontes. Saiba que uma hora o inimigo te resiste e você perde. Mas se você voltar a cuidar das fontes, o inimigo é quem ficará vencido. Vencido, vencido em nome de Jesus. O que você está recebendo nessa noite é uma palavra de luz, de verdade, da parte de Deus. Se você aprender, guiado por Jesus, a cuidar das fontes, não haverá inimigo que te vence. Ele vai te cercar, irmão. Não acredite que ele não vai te cercar, ele vai te cercar. A vida é um deserto, as coisas são difíceis. Existem problemas para serem vencidos todos os dias, irmão. E se todas as vezes que aparecer um probleminha, você desanimar, você descuidar da fonte, ele entra na sua vida e te destrói a cidade. Mas não importa se é um problema grande, se é um problema pequeno, se é um cerco grande de muitos dias, um cerco pequeno, se é um exército gigantesco, se é um exército pequenininho. Se você cuidar da fonte, você sempre vai guardar sua cidade. E mais do que isso, na hora que o inimigo sair, você amplia seu território. Você recebe os despojos. Creia nisso. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Pai, nós recebemos esta palavra nesta noite. E nós declaramos em teu nome a graça do Senhor. Que fonte maravilhosa adorar a Jesus. Durante a semana, você, a cada dia, separar um tempo para se alimentar dele. Fonte maravilhosa é cultuar o Senhor como igreja. As oportunidades que temos, cultuar ao Senhor. Ah, Satanás, você não ousa contra mim, porque eu estou alimentado pela palavra, pela comunhão com o corpo, com a água. Ela entra na minha cidade, mesmo que você me cerque. Cuidar das fontes quando você traz no altar dízimos e ofertas. Você diz: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Ele mesmo repreenderá o devorador. Ah, Satanás, você me cerca ao derredor, você declara tantas coisas, você me ameaça, mas eu estou dizendo a você: as fontes estão guardadas. Eu não desfalecerei. Senhor, estamos ungindo cada irmão, estamos ungindo os dizimistas, estamos ungindo os ofertantes, estamos ungindo os que adoram, estamos ungindo os que fielmente te buscam, que estão fiéis no corpo, que estão fiéis no culto, que estão fiéis no testemunho, aqueles que estão na tua presença, Senhor, estamos ungindo aqueles que enfrentam algum cerco do diabo, se esqueceram de fontes, ou estão enfraquecidos e desanimados. Estamos declarando: eles são cercados na unção, na graça que flui do corpo de Cristo. Eu convido você a adorar a Jesus. Esta palavra, irmão, ela é para a minha vida. Esta palavra é para nós como igreja. Esta palavra é para você, sua vida, sua casa. Mas esta palavra, acredite, é para o diabo também. Esta palavra para dizer ao diabo: Satanás, Você está vindo contra a igreja do Senhor, você está cercando a igreja do Senhor, mas nós sabemos em quem temos crido, nós estamos guardando as fontes, há uma fonte inesgotável que flui para dentro de nós, é a igreja, o corpo vivo de Cristo, e você não resistirá, nós te afrontaremos, te venceremos, em nome de Jesus. Eu te convido a declarar isso, adorando a Jesus. Jesus, o inimigo está lá ao derredor, e eu não estou nem aí para ele, porque tem fontes entrando, as tuas fontes entram, e é por isso que eu posso te adorar. Levante as suas mãos ungidas e adore o Senhor. Jesus.